Na dworze. Coluna 995, adicione identificação autorizada a chegada bom. Pressão para 4.000 pés, Senegal no 020. A 3597, pressão para 2.000 pés, está autorizada a sinal LS. Para 2.000, autorizada a sinal LS. Localizador Rio 5973. 5973 completa, afinal, torre 1 no 8, meia dúzia. 2, meia dúzia, boa. Torre Salvador Rio 5973, DMS. Rio 5973, tráfego ainda não avistado, ajuste agora no 020, continue a aproximação, agora de transição de pouso 5973, confirme, tráfego agora avistado, o senhor está avistando? Positivo, já avistou, Rio 5973, 1.560. Rio 5973 tem pouso autorizado, pista no 0, vento de 1.40 graus com 1.4 nós, eu estimo que pista agora deve estar úmida, senhor, choveu, a chuva leve aproximadamente 1 hora e meia atrás. Sim, tio, sinal 73, obrigado. 04, destino da Foxtrot. Conoite 04, bom dia, acione identificação, autorizada a chegada bom, se desça para o nível 050. 050, bom, identificou, conoite 04. Aqui 5963 na sala 27, libera a pista próxima, interseção à direita. Táxi aprovada via Alfa Kilo até o faixa 3, nesta frequência 5963. Alfa Kilo no faixa 3, via 5963. O 5963 poderia confirmar se a pista se encontra molhada ou úmida? Afirmativo. Consciente, pista úmida, obrigado. Gol 995, desça para 2.000 pés, quem ligar no 020 está autorizado a final ILS. 2.000, localizador 3517 completa final, torre 1, 98, meia dúzia. Salvador está 3517, ILS, baixado da base. Então, 35 no 7, tráfego avistado, ajuste no 020. O senhor tem pouso autorizado, senhor. Pista no 0, vento de 140 graus com 2 nós, pista no 0, úmida. Gente, está 35 no 7. Bom, 8-0-4, para 2-1-10, que é legal, 0-2-0. 0-2-0, 2-1-10, 8-0-4. No 7, no solo, aos 35, libera a pista próxima à interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette até o portão 04 nesta frequência, TAN 35 no 7. Alfa e Juliette até 04 nesta frequência, TAN 35 no 7. 211,000. American Line 980 is caught here, identify direct to start position. Descend 3,000 feet to NH1020. Descending to 3,000 and 1010. Could you say the point that we're going to left? Start position, Tango, Oscar, Kilo, Echo. Tango, Oscar, Kilo, Echo, American. Bom dia, TAN 3171, escute a informação Golf, eu tenho nível de voo aprovado 340 para o senhor está pronto para a cópia? Positivo, senhor, estamos pronto para a cópia aqui no 062. Gente, TAN 3171 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, via para Zulu no 6 até Bravo até o Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Nível de voo autorizado 340, pista em uso no 0, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120.8, transponder 5550, TAN 31 no 71. 71 para autorizado de Salvador, Guarulhos, no nível 340, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, apresurou no zero, depois de Bridge a 16, Belo Horizonte, retendo como solicitado. 208 no controle, 550 no transponder, 3171. No portão meio dúzia, chame o pushback acionamento. É, vamos lá, pronto, mais uns 15 minutos. Estou aí, Salvador, gol 1995, baixa a trava de zona, se precisar. 1995, tráfego avistado, ajuste no 020, pouso autorizado, pista no 0, senhor vento de 1,40 graus, com uma dúzia de nós, pista 10 úmida. Livre pouso, pista 10, gol 1995. Condition to maintain 250 until near Duna position. You will put a 250 American Honda Jet. Roger. 1795, questão de identificação autorizada a chegada Bonf, desceu nível de voo 050. Chegada Bonf, exemplo, ligando voo 1795. Controle estabilizado, voo 1804. 1804 completa final, torre 1862. 1918, decimal 60, voo 1804. Na pista direita, autorizado taxia Alfa e Net. Voo 1905. Afirmando 1905, poderia confirmar se a pista ainda se encontra úmida ou se já se encontra seca? Úmida ainda, quase seca. Obrigado pela informação, senhor. Estou em Salvador, bom dia. O gol 1804, baixado e travado. Bom dia, gol 1804. Tráfego ainda não avistado. Ajuste no 020. Continua a aproximação. Reporte avistando, senhor. Trem baixo travado. No 020, passará a distância no gol 1804. Five direct Duna position, descend 2,000 feet, when it 1020, cleared final left approach. American 980, cleared ILS X-ray approach, and present position to Duna, and we're descending to 2,000 feet. Bono 705, completa a redução 2309. Bono 04, confirma, trem baixo travado? Afirmo, Bono 04. Bono 04, trem pouso autorizado, pista no 0, vento 150 graus com 109, pista no 0, úmida. Pouso autorizado no 0, Bono 04. Uno 607, redução 2109. Redução 2109, Gondomia 07. Salvador, Alça Cargo 6570. Alça Cargo 6570, acione identificação autorizada a chegada Mari, direção nível 060. Mari 060. No Solos 44, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa. Chame para ingresso, taxi Juliette nesta frequência. Boa noite, 04. Lembrando, via Alfa, botará para ingresso na Juliette nesta frequência. Boa noite, 04. Cono 607, está sob vetor, curva à direita para 230, limite magnética 110 de fibra. Direita para 230, limitado 110, voo 1607. Cono 705, redução 2009. 2009, Cono 705. Cono 705 sob vetor, direita para 230, limite magnético 110 de fibra. 230, limite 110, voo 705. Alça Cargo 6570, redução 2109. 210, reduzindo 6570. 1607, deixa para 2.000 pés, que legal no 020. Precisa 2.000 pés no 020, no 1607. No 715, desce 3.000 pés, que legal no 020. 3.000 pés no 020, gol no 715. No 04, autorizado ingresso para o portão 10. Ingresso de Juliette no 0, gol no 804. Esquerda pro 200, limite ao localizador. Esquerda 200, limite ao localizador, agora 607. Cargo 6570, desce 4.000 pés, que é legal na 020. Controle de Salvador, mantendo 897, com certeza de informação com o trote. 7 filhos, Paranagoinha, perdeu contato com o seu registro. O 897 acione identificação autorizada a chegada bom, se desce ao nível 050. Era bom, 050, com 897. Com o 9607 para o localizador, esquerda 160, reporte estabilizado. Esquerda 160, vai reportar estabilizado, localizador, agora 607. Com o 9705, curva esquerda para 200, limite ao localizador. 200, limite localizador, esquerda, gol, 9705. Depois vou adiar para as 8 horas. É isso que não bate. Eu vou falar com a sala aí antes e já volto com a sua com a sua situação, se é o TR. Bom, 905, bom dia, sem identificação, 20 chegada bom, desça para o nível 070, estou time, estou no 020, vigilante. Reduza para 1809. Redução 1809. Está reduzido agora no 607, tá? 709. 1705, reduza para 1809. 1809, agora no 705. Backline 980 on localized course. Ei, família, vem aqui 982. Complete approach, contact now Salvador Tower, 11860. 11860, América 982. Serra Hotel Yankee está autorizado para Sierra Delta Charlie Oscar via Golf Bay 77, Ilhéus, após direto Arubi, após direto Halite, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Nível de voo aprovado 120, decola da pista 17, primeira curva à direita, subida Dael, Leda, Ilhéus. Controle 120.8, transponder 5457, papai.